Capítulo 17. Um dos sete anjos que derramaram as sete taças se aproximou e disse: Venha comigo e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que governa sobre muitas águas. Os reis da terra cometeram adultério com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua imoralidade. Então o anjo me levou no espírito para o deserto, onde vi uma mulher montada numa besta vermelha, coberta de blasfêmias e com sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, e enfeitada com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e das impurezas de sua imoralidade. Em sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que ela estava embriagada com o sangue do povo santo, o sangue das testemunhas de Jesus. Tomado de espanto, olhei fixamente para ela. Por que você está tão espantado? O anjo perguntou. Eu lhe explicarei o mistério desta mulher e da besta com sete cabeças e dez chifres, na qual ela está montada. A besta que você viu esteve viva, mas agora não está mais. E, no entanto, em breve subirá do abismo e irá para a destruição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados com o reaparecimento da besta que havia morrido. Aqui é preciso pensar com sabedoria. As sete cabeças da besta representam os sete montes onde a mulher governa. E também representam sete reis. Cinco deles já caíram. O sexto está governando e o sétimo ainda não veio. Mas seu reinado será breve. A besta, que esteve viva, mas agora não está mais, é o oitavo rei. É como os outros sete, e também caminha para a destruição. Os dez chifres da besta são dez reis que ainda não subiram ao poder. Serão nomeados para seus reinos por um breve período, para reinarem com a besta, e concordarão em entregar a ela seu poder e sua autoridade. Juntos, guerrearão contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, e com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Em seguida, o anjo me disse: As águas que você viu, onde a prostituta governa, representam multidões de todas as nações e línguas. A besta e os dez chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a deixarão nua. Comerão sua carne e destruirão o restante com fogo, porque Deus colocou no coração deles um plano que executará sua vontade. Eles concordarão em entregar a autoridade à besta, cumprindo-se assim as palavras de Deus. E a mulher que você viu representa a grande cidade que governa sobre os reis da terra.